3 horas é contabilizado, 4 mil pés, a gente não zero no ponto aí, dá 3, 8 mil. Contando 3, 8, 3 informações, eu mantenho a prova mais 5 minutos, mais 5 minas e já vou ao 3.68. Esse é autorizado. 368, visão Coro Zero, tá? 38 no meio. 38 no meio, completação do transferimento terminal, que está para 2500 bem, aguardando transferência para todos. 738 no meio, dessa esquerda. São 3816, chama agora a torre 118 decimal 95, São Bomboso. Obrigado, Magento. Gerda 38 no meio, final Renato da 10. 38 no meio, bom dia, avistado, autorizado o pouso, fechando a 0, vento no 30 graus, 05 nós, o ajuste altímetro no 0 ou 2. Seu adolescente sofreu uma pista seca? Afirmo, no negativo chuva sobre o campo. Certo. Tá 3896, no salão de 26, ali pra pista me controle som na frequência 121, no decimal 1. Pela facção de 21, 1, sim, tá 3896. Tower, Florida, Altimira 19911. Argentina 19911, clear line up and take off runway 10, wind 150 degrees, 0 far north. Argentina 1911, Airborne 53, Salvador Departure 120.8. Argentina 1911, Salvador Departure 120.8. Salvador Departure, good morning, Argentina 1911. Argentina 1911, radar contact on departure, climb to level 360 via dial departure. Departure Argentina 19011, due to weather, we are proceeding approaching to Lida. We are flying direct to Lida, Argentina 19011. Okay, 9999, decolador 57, chame controle Salvador na frequência 1208. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, até 9999. 9999, bom dia, contato radar na decolagem, bom dia, saída da Elba, não entre voo 360. Da Elba 360, 9999. Por acaso, você autorizaria para o Adirume o 9999, por gentileza? Após 2000 pés, inicialmente foi direto o Leda. Afirmativo, 2000 vai voar Leda, 9999. Salvador, bom dia, 1561, se aproximando do ponto de espera, pronto. Sou 1561, autorizado inicialmente, alinhar e manter, pistão 10. Alinha e manter 1061. 1561, informa, vai aguardar aproximadamente uns 2 minutos na cabeceira, devido ao tráfego decolou sua frente com o mesmo destino e início. A escuta para decolar de 561. Argentina 1911, contact now, Center 125.1, if unable 128.35. 1251, my name is 1831911, hold on. Have a nice flight. Polo 561, autorizado decolagem pistão 0, vento no 40, grau 039. Autorizado decolagem 561 no decolador 01, chame controle Salvador na frequência no 208. 1208, bom dia, 561. Salvador, bom dia, 1561, decola da El, linda monte. Sou no 561, bom dia, contato radar na decolagem, vou ver se era da El, ao nível 360. Precisa da EL 360, voo 561. Solicita modificação nível 380, 561. 304, voo no 561. Ok, solicita coordenação para o nível 380. Deixa eu aguardar a coordenação. Deixa. Estou no 561, está autorizado no nível final, 380. 380 autorizado, obrigado, 561. Solicita desvio à esquerda aqui, ó, pro 210, está formação, ok? Autorizado desvio, gol no 561. Autorizado desvio, graças, 561. Delta 9919, desvio à direita da rota para 225, devido à formação. Para controle? Delta 9919, com desvio à direita da rota para 225. Autorizado o desvio, Delta 9919, apenas com tempo de quantas milhas? Aproximadamente 120,120 milhas. Copiado da 9919. Então 9999, chama agora o centro, Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 25, 12835, obrigado. Como 561, na decolagem foi conferido aqui, o senhor cotejou da Elida Mostra, ou congênito da Elida, da Elida Mostra, na série da Elida Irubi. Não, foi cotejado da Eulida Irume, ok? Talvez na decolagem, mas acho que no controle lá é da Eulida Irume. Nós estamos programados da Eulida Irume, ok? Obrigado, obrigado, excelente. No momento. 02, ligado. Livre a linha média, decolagem da Nogueira. Gol no 89. 1561, não chama agora o centro de Recife, 125, décima 1, alterne 128, décima 35, tem um bom voo. 251-2835, obrigado. Bom dia, bom trabalho, 5L. No 8 no 1, decolado ao 09, chame controle instalador na frequência no 208. 208, bom dia, gol no 8 no 1. Bom dia, gol no 8 no 1, passa 1500. Gol no 8 no 1, contato radar na decolagem, sua via sai da Argo 1, transição alerta para o nível de voo 340. Abel, 340, você vai de coordenar direto do Editosop, senhor, pro gol no 8 no 1. Após as empresas autorizadas a voar direto, o Elefo inicialmente aguarda a coordenação para o voar suas óbvias. Positivo. Após 2000, direto Elefo. Obrigado. Salvador, bom dia, gol 1161. Tem que ter informação não, autorização, Guarulhos. Salvador, 211. Traga a nossa direita, você vai ter que manter a proa 240 por aproximadamente 40 milhas. Zero, vento variável 031. Autorizado a decolagem, 0, gol 940. Confirmo para o controle, será o Salvador. Nove quatro, decolado ao 03, controle Salvador no 208. 7, 9486. 1012, reporta unidade descida. Sete, Papa Tango Romeu Vitor Hotel, contato radar, agora 60 milhas, sudoeste de Salvador. Desça para altitude 50 e traço, 55, altímetro 1012, autorizado para seguir direto para o Tapuã. Em Salvador, Gol 9486, fora do solo, 2500 pés subindo. Gol 9486, contato radar na decolagem, segunda via, saída da EL, para o nível de voo 380. Senta, fazendo pequeno.